fé em Deus, irmão, porque a guerra continua. Preparar, apontar, fogo atirar. A guerra está travada, agora vai começar. Quem o rio contra só dá a lua, mas nós, porém, vamos contra o inferno. Cuidado, se esquiva, entra na trincheira, tem uma bala em sua mira, mirando na cabeça pra te matar, roubar sua alma. Lucifer, com a sua quadrilha destrutiva, mas não vou me render, eu não vou hastear, não. A bandeira branca da derrota, um ponto fraco, tô longe da química, tô longe do álcool. A mutação será completa. A lagarta se transformou em borboleta. Cada um, cada cabeça sentença. O inimigo é comum, então para e pensa. Quer te jogar no inferno e colocar gasolina. Para a breca, paralisa, caído no chão, a boca cheia de formiga. O louco diz que é ladrão, que foi fazer uma fita. Imprensa, que a notícia que nem urubu na carniça. A guerra é constante, o preço é a vida. Seja um soldado valente, olhando pro alto, marchando pra frente. Sempre em frente, soldado, sempre em frente. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Soldado parado é fácil ser atingido. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Guerreiro parado é fácil ser atingido. Pela terra ou pelo mar, se pá de paraquedas. Cuidadosamente eu fui treinado pra salvar. Ipa, pá, ganhei, vou começar. Vou precisar de raibão pra conseguir me enxergar. Sou luz e tonela, um tiro certo no escuro, pra desfazer as trevas investidas em sucesso. Abaixa, abaixa, essa passou perto. Cê tem que vigiar, cê tem que tá esperto. Sã ou ferido, eu não posso desistir, não. O rei conta comigo na melhor, ou com a corda no pescoço. Exército de um homem só, todos por um e Cristo por todos. Um, dois, três, quatro, três, dois, um. Quem quer dá um jeito e quem não quer uma desculpa. Anda, levanta e luta. Se o aço ferir a minha carne, os inimigos me cercaram. Eu vou trair a minha pátria, porque Deus guarda a minha alma. Água é o que mais quero no deserto. Martelos e pregos, batido nas mãos e nos pés do eterno. Água, lidero vinagre no campo de guerra ou no simples debate. Se for necessário, serei mais um mártir. Mais um que luta, mais um que acredita, porque a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Soldado parado é fácil ser atingido. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Guerreiro parado é fácil ser atingido. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Levanta e anda, que a luta continua. Soldado parado é fácil ser atingido. Da verdade é difícil, eu sei.